3, decolada 04, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, muito obrigado. Torre Azul 4209 para pushback e acionamento no 3 enquanto aguarda a cópia. Azul autorizado, push, pronto a cópia. Pronto, prossiga, autorizado, 4209. Autorizado com Finch 360, na Open Zulu 10, após Open Zulu 16, decolada 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda voa direto bridge, controle 1208, transponder 5136. Europa 084, clear to GBT. GBT, thank you, Europa 084. Pista 10, curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda direto bridge, intercepta Perzulu 10, Perzulu 16, controle 120, decimal 8 e transponder 5136, azul 4209. 4209, correto, reporte táxi. Chamar a táxi. TAM 3305, cópia. 3305, prossiga. 3305, autorizado para Recife, nível 330, na 358. Recola da pista 10, rua esquerda, saída PUC Aracaju, controle 1208, transponder 5135. 5, 19. 10. Curva esquerda, na PUC Aracaju, senhora 5135, controle após 1208, então 3305. 3305, correto, reporte pronto. Torre Azul 4209, pronto para o táxi, temos 37 a bordo, altera Galeão, 3 horas de autonomia. Táxi via Índia, ajuste 1097, reporte para ingresso. 1097, táxi via Índia, reportará pronto no ponto de espera para ingresso, 4209 Azul. 3, Euro 3, chame Recife, Euro 2, 5, 1. Torre Azul 4209, aproximando o ponto 0090, pronto. 4209, ingresso de decolagem autorizado, 03029. Ingresso de decola, pista no 0, Azul 4209. Pro 3, Salvador Blind, chame Recife 25A. Salvador, boa noite, Hotel 31178, passando nível 1170, sentindo a informação alfa. Hotel 31178, Salvador, ajuste 10107, desça para 2000, direto Duna para o ILS. 2000, Duna, 31178. Controle, boa noite, Azul 4209. Azul 4209, controle, meu cordial, contato radar. Boa noite, senhor. Quando possível, aprode Leda. Autorizado. Obrigado, senhor. Autorizado no 8, reporte táxi. Autorizado, chama táxi, 330. 3178. 3178, prossiga. Eu preciso que o senhor faça um apante para o Oceaner 6313. Está na sua escuta, Salvador. É 3x3. Ah, ok. O 3178 eu agradeço. O Oceaner está na escuta de Salvador. Oceaner 6313, eu já fiz inclusive chamada em blind para você. Chame Recife 125, o Recife inclusive está fazendo chamada para você aí também. Opa, só nos desculpe. Você não escutou, mas tudo bem. Vamos lá, 251, navegando, subindo. Obrigado, amigão, até já. Até. Me desculpem. Salvador, boa noite. Oceaner 6313. Boa, informação Bravo, pronta cópia. A gente dá Bravo, pronto cópia. Ou 6224. 6224, autorizado. Arcaju 190, decolando a zero, rua esquerda, saída da Puca, Jamo, após direto, Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponde 5142. Centralizado, Aracaju, nível de voo 190, decolando da cabeceira 90, primeira curva esquerda na Puca Jama, pode ir para Aracaju, controle 120, decimal 8, transponde 5142, 6224. 6224, correto, faz pronto. 6224. Azul 4209, chame Recife 1251. 1251 4209, uma boa noite, bom fim de semana. Boa. Pesando 78, está autorizado a aproximação em LS. Livre em LS, reportarei estabilizado, senhor. Taxistão 3305 com 55 após 3 horas e 55 alternado no tal. 3305 no PAB? Sim, bom. Via Pátio Índia, ajuste no 097, a porta não espera pronto. Pátio Índia, tomar para espera no 0 pronto, 3305. 5.090, pronto. 3305, autorizado, ingresso de decolagem, vento calmo, ajuste 1017. Autorizado, área de decolagem 10, 3305. Correção 20.8, o controle vamos. 208, é um bom domingo aí. 3308. Oi, boa noite, anda 3178, Libra, abaixado e travado. 3305, pulo, Caracaju. 3305, controle, contato, radar. 178, Solos 28, na minha escuta, Alfa Juliette, remota 13, parte 1. Alfa Juliette para remota 13, 13. Salvador, o SNM-624 para o push e acionamento, posição 01. Autorizado na 1, repasse táxi. Autorizado, 6224.